3520, pushback, saneamento, posição 05. Aguarde 3520. Aguarda pro posto 3520. Voo 1896, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 33. 65, gol 1896. 12853365, gol 1896, grata até. Até. 5520, autorizado, chamar o táxi. Via Lima, Mike Quebec, chama para o cruzamento da 17. Gente, devemos ter em mais 15 minutos. Complete LS, chame torre 118 decimal meia. Torre 26, bom dia, 31970. Bom dia. Azul 4432, desse mantém 2000, autorizado LS, pode considerar a altitude em TAP. Desce para 2000, tem restrições, autorizado LS aqui, azul 4432. 5, livro à direita, ataque na frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 4148. Salvador, bom dia, o TAN 31970, passou Índia Serra. Bom dia, TAN 31970, cheque trem, livre pouso 110, vento 110 graus com 99, altímetro 10 no 4. Livre pouso 10 com 1014 baixado e travado 31970. Autorizado o cruzamento, após o cruzamento, livre táxi, pátio 5, frequência livre estacionar, Papa Romeu Vitor. 05 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Bruno 48, posição 2 do pátio 3. Posição 2 do pátio 3, 41 48. Pista 31 70, solo aos 18, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, táxi via Alfa antes da Juliette, nessa frequência 31 70. Pista 3170, táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette, portão 7, 3170, bom dia. Mantém 3520. Mantém 3520, a linha decola da 10, vento 1 no 0 graus com 8 nós. Estabilizado, no 4, 432. Sete final, LS Managora Torre, 1186, azul 4432. 186, 4432. Oi, Salvador, bom dia, azul 4432, transfere 2,5 milhas do externo. Bom dia, azul 4432, reporte externo. Reportará no externo, 4432. América 3520, decolado aos 22, chama controle 119, decima 8, bom voo. Controle 1198, deve ser 530. Passou de tarde, baixou, travou 4432. 4432, livre pouso na 10, vento 110 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Pesado pouso no 0 no 4, azul 4432. Controle Salvador, boa noite, 3520, decolou saída Puca. 3520, contato radar, mantém nível 190, 3520. Mantém 432, solo aos 25, eu livro à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livro à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 4432, não sei tudo. Poderia confirmar se a taxiway alfa está liberada? Está liberada até a Juliette. Está interditada entre a Índia e a Juliette. Obrigado. 42 Juliette, para ingresso de 4432. 4432, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, azul 4432. Tá cruzando no 45, vai chamar o centro ou controle? Negativo, vamos chamar agora na frequência 126.85, alternando 133.65. 126.85, alternando 133.65. Botão 3520. Beleza, vai chamar o centro agora no 2085, alterno 3365, tá 3520. Boa noite. Boa noite, um bumbum, tanto em 520. Obrigado. Papa Romeo Vitor, prossiga. Intenção de pistão no 7. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Caju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1 na nave decimal 8, aciona 5-1-3-6, coteja. Planejamento correto, chama para o acionamento. Tower, Portugal, 024, Outstand 10, we are ready for push and start. Clear for push and start, Air Portugal 024, call me ready for taxi. Clear for push and start, I call you when ready for taxi, Portugal 024.